Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um Café Brasil, o nosso. Meu nome é Luciano Pires e eu vim para agitar. E o programa de hoje começa com um poeminha de autoria de Paulo Leminski, chamado Erra Uma Vez. Nunca cometo o mesmo erro duas vezes. Já cometo duas, três, quatro, cinco, seis. Até esse erro aprender que só o erro tem vez. Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um bocotó. Piquinho amarelinho junto com o glu-glu. De Maristela Moura, que escreve nas iscas intelectuais do meu site, vem o texto Competência Espiritual, que diz assim: não, eu não pirei, ainda. Não, você não ouviu errado, o título é esse mesmo, Competência Espiritual. Sim, eu hoje estou de poucas palavras. Nada que um chá de boldo não resolva. Uma natureza doente, em desequilíbrio ecológico, gera morte por catástrofes e desastres naturais. Desmatamento, aquecimento da atmosfera, furacões, terremotos, desertificação, inundações e deslizamentos. Uma sociedade doente gera darwinismo social e violência gratuita, crimes de toda a natureza, acidentes de automóveis, fome. Uma economia doente gera consumismo desenfreado, inflação e miséria. Menos de 20% do mundo detém 80% das riquezas do planeta. Uma escola doente gera baixo aprendizado, evasão, desvalorização da autoridade do professor, ignorância. Ó, Senhor, livrai-nos dos burros diplomados e dos incompetentes motivados. Amém. Uma família doente gera terceirização do afeto e da atenção para a escola, babá ou TV e a desagregação. Uma empresa doente gera canibalismo, absenteísmo, boicotes e lucro pelo lucro. Um sistema político doente gera busca insana do poder pelo poder, partidarização, numa corrida oca como a touca de um bebê sem cabeça. Uma cultura doente gera guerra, alienação, terrorismo, inversão de valores, desejos descartáveis e fetichismo. Um sistema religioso doente gera dogmatismo, radicalismo, fanatismo. Tudo isso não passa de um reflexo do indivíduo. Você viu só que amor nunca vi coisa assim. É paz um nem para um, mas olha só pra mim. Se voltar vou atrás, vou pedir, vou falar, vou dizer que o amor foi feitinho pra tá. Oh yeah. Acima, olha, e vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar. Ou dizem, diz que sim, já cansei de esperar, não para, não dorme, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem. Beijo então, falo, sou o dia ao seu, mas você vem. Balanço legal, não é? Você está ouvindo Vitória Abril cantando Samba de Verão, dos irmãos Paulo e Marcos Valle. Vitória é atriz de vários filmes de Pedro Almodóvar e atacou como cantora gravando um CD chamado Puteiros do Brasil. A palavra puteiro foi inventada para o título desse CD. Soa como puteiro, que quer dizer beicinho. A ser puteiro é fazer beicinho, como criança manhosa que ameaça chorar. Daí, uma lágrima na capa do disco. Segundo Victoria, ela acrescentou o T para criar a palavra puteiro de modo a juntar o put, que é a ideia de um golpe rítmico, e eros, que é o amor. A música é excelente. E o sotaque é um charme e sexy. Someone to cling to me, stay with me right or wrong. Someone to sing to me, some little song by song. Someone to take my heart and give his heart to me. Someone who's ready to keep love a star with me. E vamos retomando o texto de Maristela Moura. O indivíduo está doente e todo o seu entorno reflete isso. É a sua sombra e a sua inconsciência que estão projetadas no ambiente. Quando você olha para fora e condena o que você vê, nada mais vê do que a si próprio em uma escala social. Portanto, quando você olhar para o rio da sua cidade totalmente poluído e fétido, um verdadeiro monumento morto à ignorância humana, lembre-se, é apenas um reflexo do sangue intoxicado que corre pelas suas veias e artérias. Quando olhar as crianças de rua cheirando cola, é o reflexo da sua criança interior espancada e abandonada que você não ouve há décadas. As prostitutas e os michês das esquinas, explorados e mal pagos, são o reflexo da sua libido mal administrada e relegada aos porões da inconsciência. Pornografia surge quando o prazer é amordaçado. Consumo de drogas? Já parou para olhar para o seu carrinho de supermercado, hein? Que droga pesada, que nada! Afinal, para que correr o risco com droga ilícita se a gente tem logo ali na prateleira o açúcar, o glutamato monossódico, a sacarina, o aspartame e uma enorme variedade de embutidos? Deixa a cocaína para quem gosta de emoções baratas. Você gosta de viver perigosamente, se entupindo de refrigerante, mas desde que seja light. Se o universo é um sistema holográfico, qualquer alteração nas partes vai gerar alteração no todo e vice-versa. A competência espiritual passa por aceitar que, se podemos estragar o nosso corpo, nossa vida e nosso entorno, também temos o poder de redimi-los e torná-los saudáveis. Se profanamos a nossa vida e ela virou um inferno que nos aprisiona, também temos o poder de torná-la sagrada. Essa competência passa longe de qualquer aprendizado formal com diploma ou certificado de qualidade, e muito menos pela praga do MBA, essa epidemia alienígena. Mudar o olhar, apurar a observação, parar de reclamar e fazer algo que altere a vida infernal que se leva, são pequenas atitudes que fazem parte do repertório dessa competência. Atitudes que requerem algo muito simples: estar acordado e desperto, agindo com a luz da consciência. Afinal, a sombra não é intrinsecamente ruim, ela só é fruto da inconsciência. Doralice, o bem que ela diz, amar é tolice, bobagem, ilusão. Eu prefiro viver tão zãozinho ao som do lamento do meu violão. Dolice, o bem que ela diz, olha essa embrulhada em que eu vou me meter. Agora, Doralice, meu bem, como é que nos vamos fazer? E agora temos Victoria Abril interpretando Doralice, de Dorival Caymmi e Antônio Almeida. Victoria explica em entrevistas que para cantar bossa nova basta fazer beicinho e ter um fio de voz. Tá certo, mas a música tem que ser boa. Um belo dia você me surgiu. Eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa mandava me avisando. Até parece que eu estava adivinando que eu não queria me casar contigo. Eu não queria enfrentar esse perigo. Doralice, agora você tem que me dizer como é que nos vamos fazer. Vamos na onda. Trago agora outro texto: As Graças e as Brunas, de Sueli Pavan, que também escreve nas iscas intelectuais do meu site www.lucianopires.com.br. O texto de Sueli diz assim: conversei com a Graça ontem de manhã. Na realidade, muito mais ouvi do que falei. A Graça é sábia, uma mulher de força e fibra. Ela é faxineira da escola de psicodrama onde dou aulas. Está sempre bem disposta, tem os olhos brilhantes, o corpo bem feito, mas singular. A Graça nunca deve ter frequentado nenhuma academia de ginástica para ficar igual a ninguém. A Graça se basta. Ela veio sozinha do Sergipe para São Paulo, com pouco dinheiro na carteira, e foi morar aqui com seus filhos na casa da ex-sogra. Tinha apenas uma certeza, sabia que ia vencer. Ontem, ela me dizia com altivez que se ama, mas nem precisava dizer. O amor está na cara da graça. Queria enfrentar esse perigo, Doralice, agora você tem que me dizer como é que nos vamos fazer. A graça é guerreira, sabe o que quer e não depende da aprovação alheia. Ao invés de chorar pitanga, ela transformou sua sabedoria e hoje a divulga. Ela ensina outras mulheres a serem menos dependentes dos homens, a se amarem mais. Lá na igreja, onde dá orientação, ela contraria até o padre. O casamento eterno com alguém que maltrata, bebe ou se droga não é a premissa da graça. Segundo ela, aguenta quem quer. Ela faz, sim, uma revolução, a do não conformismo. A graça só quer ser feliz. Hoje ela é casada e exige bom tratamento. Ela sabe exatamente o que merece. Não confunde amar alguém com conviver com uma pessoa que lhe faz mal. Sem manual de autoajuda nenhum, a graça espalha essa graça para outras mulheres. Ela nunca escreveu livros. Ela é mulher de ação. Ajuda os outros com aquilo que aprendeu na sua própria pele. Seu exemplo de vida contagia e, por si só, é transformador. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, eu sou. É a noite, é a morte, eu acho, eu não sou. É o peroba do campo, não na madeira. Cainga, caindeia, uma tita pereira. É madeira de vento, muda a rima cheira. É um mistério profundo, eu quero, não quero. Você ouve Águas de Março, de Tom Jobim, em ritmo flamenco. Duo de Victoria Abril em seu CD Puteiros do Brasil, com a cantora guineense Concha Buica. Ouça que diferente. Oba, oba, oa, oa, ba. É o vento ventando, é a fim da ladeira, é a viga, é o bar. Festa da cubeira, é a chuva chovendo, a conversa ribeira. Das águas de mar. É a fenda caseira. É o pé, é o chá. É uma xistrateira. Passa nenhuma mão. Pedrada xiroteira. Uma ave no céu. Uma ave no chão. É um regado, uma pompom. É um pedaço de pão. É um fundo do poço. É um caminho. Não gosto de escoço. É um pouco salzinho. É um estreito, é um prego. É uma ponta, é um ponto. É um pingo pingando. É uma conta, é um conto. É um peixe, um gesso. É uma pata pichando. É a luz da manhã. É um bicho chegando. É um projeto de casa, um copo na cama. É um carro enguiçado. É a lama, é a lama. É um passo, uma ponte. É um sabe marão. É um belo horizonte. Uma fibra terçada. São as águas de março fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. Continuando o texto de Sueli Pavan. A graça sabe o que é amor próprio e ficar sozinha não assusta. Ela aprendeu que o amor vive no nosso coração, mas que conviver com alguém que humilha e não faz por merecer uma mulher, pois a maltrata ou é um galinha, já faz parte de outra esfera, a convivência. Quem escolhe conviver com alguém assim não se merece, segundo ela. Ela tem sonhos e já sabe até onde quer morar daqui a 4 anos. Sabe também que morrerá pobre. Ela não tem ilusões e riqueza fácil. Para ela, a vida foi dura, mas não há a menor sombra de amargura em seu rosto. Já a Bruna está dando entrevistas na TV. Basta mudar o canal e lá está ela. Seu rosto e corpo são iguais aos de muitas garotas. Ela escreveu um livro contando suas aventuras sexuais, que está vendendo como água. Raros autores brasileiros conseguiram tal proeza. Aos 17 anos, a Bruna fugiu de casa e virou prostituta. Transou com mais de 3 mil clientes. Nas entrevistas, ela nos dá dados estatísticos, como, por exemplo, 70% de seus clientes eram casados e apenas 10% não tinham namoradas ou noivas. O fato de todos terem um compromisso com outra mulher não preocupava nem um pouco a Bruna. Segundo ela, cada um faz o que quer. Ela estudou em bons colégios e teve vida de menina rica. Hoje ela tem 21 anos e resolveu se aposentar da profissão mais velha do mundo. Seu blog na internet foi visitado por mais de 20 mil pessoas num mês. Todos estão interessados em saber o que a Bruna fazia nas surubas, quais posições são as preferidas dos homens, que tipo de beijo ela usava, etc. e tal. Ontem, li algumas críticas ao seu livro. Um dos leitores dizia que a Bruna acabou com a hipocrisia da nossa sociedade hipócrita. A Bruna virou salvadora social. Bom, se a Bruna vende tantos livros, eu acredito que o interesse da sociedade seja mesmo o que ela se propõe. Se há tantos compradores, o foco da cena cotidiana deve ser o que Bruna nos conta. É lá que as pessoas, e são muitas, colocam os seus valores. A Bruna se vê como incentivadora das garotas para o sexo. Segundo algumas leitoras, depois de ler o livro, elas aprenderam como agradar aos homens. Parece que a única preocupação das mulheres é agradar aos homens. No seu livro, ela também conta que já teve bulimia, depressão, foi maltratada por alguns clientes e viciada em drogas. Diz não se arrepender de nada do que fez. No futuro, pretende escrever um livro de autoajuda sobre sexo e cursar psicologia. Tem muito o que ensinar às pessoas sobre fantasias sexuais, já que ela realizou a de vários, conforme contou na TV. Tem homem que acha a Bruna deprimente, mas não se poupa a fixar os olhos em qualquer Bruna que passe pela rua. A Bruna virou estrela. Você liga a televisão e pocotó? Abre o jornal e pocotó? Seu filho liga o rádio e pocotó? Você participa de reuniões e mais reuniões e pocotó? Assiste o horário político e pocotó, pocotó? Cuidado, mediocridade contamina. Brasileiros Pocotó, o livro de Luciano Pires. Coisas que só um cronista independente poderia escrever. Vamos despocotizar o nosso país. Brasileiros Pocotó, uma bandeira contra a mediocridade. Em todas as livrarias. Hoje a Bruna mora junto com um ex-cliente, um cara que era casado e tem dois filhos. Tudo que fez na sua vida, ela deve unicamente ao fato de não se dar bem com seus pais. Eles não entendiam sua revolta típica de adolescente. A Bruna fez análise. Ela não sente culpa de nada. Quando ando na rua, vejo um monte de Brunas. Elas são parecidas, têm o cabelo comprido e liso, usam roupas da moda e falam muito de sexo. Segundo os garotos, falam muito e fazem pouco e mal. Mas as Brunas adoram chamar atenção com seus corpos malhados e esculpidos da mesma forma nas academias. Na vida real, são elas que fazem sucesso e não as graças. Elas é que ganham dinheiro e admiração dos homens. A sociedade consome Brunas e a elas dá o valor. As Brunas têm emprego garantido. As graças passam fome e são vítimas dos preconceitos profissionais. Água de beber, água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará. Eu sempre tive uma certeza que só me deu desilusão. É que o amor é uma tristeza, muita mágoa demais para um coração. Água de beber, água de... Você está ouvindo Água de Beber, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Victoria Abril canta junto com Rosa Passos, mais um clássico da música popular brasileira. Eu quis amar, mas tive medo. Eu quis salvar meu coração, mas o amor sabe um segredo. O medo pode matar o teu coração. Água de beber, água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará. Eu nunca fiz. Continuando o texto de Sueli Pavan. Nosso valor está não apenas onde gastamos o nosso dinheiro, mas onde colocamos o nosso tempo. Tempo é algo inerente à vida, só que ele nos dá múltiplas oportunidades de usá-lo. Há alguns que gastam seu tempo ouvindo ou lendo as histórias da Bruna. Ou ainda acham na internet mesmo, e sem sair de casa, as fotos e contos de outras Brunas, e elas são muitas. E todas muito parecidas. Corpos, falas, jeitos, roupas. As Brunas têm tempo de sobra para ficar contando seus dias nos blogs, salas de bate-papo, MSN e sites de relacionamento. Estão sempre disponíveis ao sexo e às conversas. As graças não estão na internet, nem nas academias, muito menos nas baladas. São mais difíceis de achar. Elas vivem ocupadas. Quando não se ocupam de seus trabalhos, família e amores, elas ajudam outras pessoas. O tempo delas é escasso. É preciso ir atrás delas. Elas dão mais trabalho, são mais exigentes e não se encantam por qualquer coisa nem por qualquer um, mesmo que o dinheiro envolvido seja alto. As graças não justificam o seu comportamento, não culpam pais ou seja lá quem for por serem assim ou assadas. Elas não se fixam no passado, apenas seguem em frente. Pensam muito antes de fazer qualquer escolha. São responsáveis por elas. E se arrependem sinceramente pelas pessoas que magoaram e pelas burradas que fizeram. A minha casa vive alerta. Abre todas as... As graças nunca trilharam o caminho mais fácil. Sabem o valor da liberdade e da autonomia. São femininas, não têm idade e não se encaixam num determinado tipo de beleza. Elas são para poucos homens. Até porque não se submetem e muito menos dependem de qualquer um. As graças não vivem para agradar os homens. Acreditam que uma relação se baseia em duas pessoas. Ontem, a Graça me disse que lá na sua igreja tem mulher que quer fazer tudo sozinha para um relacionamento dar certo. Ela ensina que um relacionamento é de duas pessoas. E se um não se esforça, então não há como dar certo. Disse também que o amor deve ser regado dia a dia, só assim ele cresce. E esse ato deve ser feito pelos dois e não apenas pelas mulheres. As graças, por sua graça, estão a cada dia mais raras. Elas são muito sábias, mesmo que não tenham cursos e nem sequer estudado em qualquer colégio. Coisa hoje muito valorizada no mercado de trabalho. Ontem, conversei ao vivo com a Graça. Ela não está nos jornais e muito menos na TV. Que sorte eu tenho de conhecer uma Graça. Para ela, eu dou todo o meu valor. Pois é, hoje você conheceu a Graça e a Bruna e conheceu sua competência espiritual. Bom, né? Pois é assim, o som de Victoria Abril cantando Água de Beber, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, que terminamos o Café Brasil de hoje. Com Rodrigo Carraro na técnica, direção artística de Sérgio Sá e apresentação e produção de eu, Luciano Pires. No nosso café de hoje tivemos Maristela Moura, Sueli Pavan, Victoria Abril, Rosa Passos e a cantora guineense Conte a Buica. Um programa com a voz feminina. Tá bom assim ou quer mais? Gostou? Não gostou? Então acesse www.lucianopires.com.br ou deixe seu recado no Operadora 11 4195-6343. Operadora 11 4195-6343. E para terminar de vez, a frase de Milor Fernandes. Como são admiráveis as pessoas que não conhecemos muito bem.